os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Tem muito mais. Um dos maiores sucessos dos Beach Boys, Surfing USA, era na verdade uma cópia, nota por nota, do hit Sweet Little Sixteen, de Chuck Berry. A banda gostava tanto do guitarrista americano que acabou escrevendo sobre o cotidiano dos surfistas e depois adicionou o nome de Chuck nos créditos de Surfing USA. Entre os membros da banda, somente Dennis Wilson, o baterista, era realmente surfista. Beach Boys, Surfing USA. 1963. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at Inside outside USA. Ventura County line. Inside outside USA. Santa Cruz and Inside outside USA. We'll all be planning out a route. USA. Monkees, Daydream Believer. 1967. What number is this, Chip? 7A. Okay, help me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our love one to spend. But how much, baby, do you really Desperation, Yesterday Has Gone. Thank you. Com um entrosamento assombroso, The Cream fazia misérias com clássicos do blues, Sitting in the Top of the World e Crossroads, além de criar grandes peças do rock como I Feel Free. Clapton saiu do Cream psicodélico até a medula. Isso lhe valeu o convite do amigo George Harrison para fazer a guitarra solo em Wild My Guitar Gently Weeps, em 68. Depois disso, Harrison perderia sua mulher Patsy para o muito amigo Clapton. Eric Clapton, Wonderful Tonight. 1977. Stylistics Hits Medley, com amor e afeto só pra você. Thank you. I thought it was here. As she turned the corner, I called out your name. I felt so ashamed when it wasn't you. Was it you? Oh, oh. You're everything, and everything is you. Oh, you're the everything, and everything is you. Oh, you're the everything, and everything is you. Sister Sledge, He's the Great Dancer. 1979. One night in a day. disco on the outskirts of Frisco. I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, we were out of town and storing. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stood out in the crowd. He had the kind of body that was shame. Caixinha de surpresa. Can't erase. Be mine tonight. a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. Conhecida pela balada I Want to Know What Love Is, a banda Foreigner foi um dos expoentes do rock de arena dos anos 80. O núcleo criativo do grupo de Nova York era formado pelo vocalista Lou Gramm e pelo músico Mick Jones. Com Cold as Ice de 77, a química entre os dois começaria a funcionar. Durante 2 anos, os hits foram aparecendo: Feels Like the First Time, Cold as Ice e Long, Long Way from Home. Foreigner, I Want to Know What Love Is. 1985. Clouds, I see love shine. Arpeggio, Let the Music Play. 1984. Toto, Lia. Here's to the few Minogue, I Believe in You. Thank you. a banda escocesa ficou marcada pelo seu maior sucesso, Love's All Around, da trilha sonora do filme Quatro Casamentos e um Funeral, de 94. A música ficou 15 semanas consecutivas em primeiro lugar. Com outros hits, Wet Wet Wet colecionou 278 semanas nas paradas inglesas até sua separação em 1997. Wet Wet Wet, Love's All Around, exclusivamente pra você. Johnny Ferris, I Know. 1995. What you doing? what you're doing. Yeah, I can never sing it like you. I know what you're doing. Yeah, you're the one to blame. I know what you're doing. Yeah, I know why you can't forgive me. I know why you're singing lost love. The lyrics have changed. I can recognize the symptom. You should know. Nickelback é um grupo que vem do Canadá, especificamente de Vancouver. A banda foi formada em meados da década de 90, quando o vocalista Chad Kroeger convidou seu irmão Mick e outro antigo amigo, Ryan Peak, para formarem um grupo. Peak já os tinha apresentado a Brian Wickdahl, que também veio se juntar à banda. Nickelback, Feeling Way to Damn Good. 2003. Every time I